chão, céu, caos. Chão, céu, caos, chão, céu, caos, chão, céu. Chão, céu, chão, céu, caos, chão, céu, caos, chão, céu, caos. Chão, céu, caos, chão, céu, chão, céu, chão, céu, caos, chão, chão, céu, caos, chão, céu, caos, chão, céu, caos, chão, céu, caos, chão, céu, caos, chão, céu, caos. O que ele quer é pé e não palavra, é isso que ele quer. O que ele quer é nós, é sua vara, parece o que ele quer. Parece até a luz de uma mortalha onde guardou o ogó. O que ele tem na voz, que tem da cara, é alegria e pó. Parece até que o som do seu cajado ensina o nosso pé. O que ele quer é o pé que vem no salto, é isso que ele quer. Mas se não vem no amor, nem vem do alto, só gente a gente é. A lama, o chão, a dança, um Deus no asfalto, só isso a gente quer. Chão, céu, caos, quem pisou no chão, quem pisou no céu, quem pisou no chão, quem pisou no céu, quem pisou no caos, quem pisou no céu, quem pisou no chão, quem pisou no caos, quem pisou no caos, quem pisou no chão, quem pisou no céu, quem pisou no céu, quem pisou no chão, quem pisou no caos, quem pisou no caos, quem pisou no céu, quem pisou no chão, quem pisou no chão, quem pisou no céu, quem pisou no caos, quem pisou no chão, quem pisou no céu, quem pisou no caos, quem pisou, caos, quem pisou, quem pisou, quem chão, quem foi, chão, céu, chão, céu, caos, chão, céu, chão, céu, caos, chão, céu, caos, chão, céu, caos, chão, céu, caos, chão, céu, caos, chão, quem pisou, chão, quem pisou, chão, quem pisou, chão,